estrelas e como a lua. Deitei no palco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. Sonho você, beijo provocante. Me dei um beijo doce, me abraçou. E vem na hora H, no ponto alto do amor. Já era o dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bate, me prende, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem nela. Me prenda, faça tudo comigo.